Se você pensa que compensa, coberto pela nuvem densa, se acha esperto carregando a recompensa. Adrenalina, neblina intensa, quando a noite vai só sobre os vestígios. A mãe aflita pede ao pai forças, pois tem fé em sua crença. Uma vida de prestígios, ele sonha, a desilusão é imensa. Lágrima na fronha, face medonha, alma perdida esmagada na prensa. Usou de tudo, coca, ox. Chegou em casa, entrou no banheiro e trancou o box. Pôs a mão no bolso, pegou dinheiro, era pouco. Ligou o chuveiro, lembrou que matou por um relógio de inox. Olhou no espelho, o espelho disse assim: parabéns, fez o que devia, estaremos juntos até o fim. Eu e você, só nós dois, eternamente sempre estive presente. Antes, agora e depois, desde Abel e Caim. Desde papel, assim, pois não sou ruim. Tenho o que quero, enfim, foi bom ter te conhecido, amigo. Eu te amo mais que seu pai. Venha comigo quando a noite vai. Dudes, Rodrigo Touché, yeah. Quando a noite vai, é só lembrança zica que fica. A bondade modifica e a maldade é que triplica. O sol já dá mal dia, a solidão é companhia. Onde tem patifaria de quem prende, quem trafica. Disciplina que se aplica onde neblina e esconde a trama em cada esquina. Fama e grana multiplica. Quem se acha se perde na praça, rima a noite toda. Fumaça e cachaça e que se foda quem critica. Ouvindo ela seminua, tem na rua quem atua. Luz da lua e na matina sai vazado. Mano e mina tão ligado, cocaína extermina. Quando a noite aqui termina, cê só vê o resultado. Pra casa vou voltando, o sol já vem chegando. Vejo vários se arrastando e declarando falência, sabe? Quando a noite vai, postura aí se segura, pai. Paciência cai, pois lá vem a consequência.